dia a dia mudou. Mudaram os horários, hábitos, lugares, inclusive as pessoas ao redor. São outros rostos, outras vozes, interagindo e modificando você. E aí surgem novos valores, vindos de outras vontades. Alguns caindo por terra, pra outros poderem crescer. Caem um, dois, três, caem quatro. A terra girando não se pode parar. Situações em outras circunstâncias, entre uma e outras vezes se vêem os mesmos defeitos, todas aquelas marcas do jeito de cada um. Alguns ainda caem por terra, pra outros poderem crescer. Caem um, dois, três, caem quatro. Girando não se pode parar.